lei, olha aí o símbolo da exceção. Sincronizei e perdi a minha palheta, foda-se. Bateram-me à porta e eu já não sei.